Então vamos que vamos! Sejam bem-vindos ao RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo o Padawan da Tijuca, Renato Marcelo. Salve, salve, rataria, beleza? O que eu acho que eu tenho pra dizer sobre o tema de hoje é: a minha franquia já foi destruída e tá juntando a força pra se reerguer. Ixi, rapaz. Excelente. Com a gente aqui também, o Velozes e Furiosos da Piedade, Marcelo Perello. Meu Deus, que introdução bizarra. Vamos mudar o provérbio: o dinheiro é a alma do negócio. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar todos os outros episódios no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem lá no site, você pode nos enviar uma mensagem pelo Twitter, no @ratos_cast, e você pode nos enviar uma mensagem também pelo nosso e-mail, que é o ratoscast@gmail.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes, você pode ouvir pelo seu celular, pelo seu tablet, qualquer hora, qualquer momento. Nosso tema de hoje, um tema acho que extremamente relevante, né, com o que a gente vem vendo no cinema há muito tempo, principalmente nessa época do ano, com os blockbusters que vão chegando nos cinemas. Eu não lembro de uma época onde você já sabia quase, assim, os filmes que vão ser lançados nos próximos 10 anos, praticamente já tá tudo meio que organizado na cabeça de Hollywood. Nós vamos falar das franquias, as franquias que continuam dando dinheiro a Hollywood ou continuam dando dor de cabeça aos fãs dessa franquia. Será que algumas dessas franquias foram destruídas por Hollywood? Maguinho, você acha que eventualmente Hollywood vai acabar com tudo que a gente gosta, não? Bom, eu acho que falar de franquias, eu acho que, na minha opinião, não tem como não ligar o ditado que nada se cria, tudo se copia. Eu acho que Hollywood põe uma fórmula, põe uma regra, né, de tentar esgotar o máximo a fonte de sucesso, né, que eu acho que é um dos motivos que quase não vemos mais produções originais. Porque, cara, o que dá dinheiro, o que consome, o que a galera pede, são as continuações, são as refilmagens, são as franquias que deram certo. E, cara, o mundo de hoje tá tão mudado, cara, tá tão diferente. Hoje em dia, o público tá muito mais presente, o público tá muito mais junto dos estúdios, da produção, ele consegue mandar Twitter, eles atestaram isso e entenderam isso há muito tempo. Temos aí vários exemplos de franquias que são datadas, né, que eles insistem no erro, mas que o público já não consome mais. Ah, cara, eu acho que o público consome sim as franquias. Por isso que tem uma constante necessidade de Hollywood de sempre estar produzindo mais esses filmes, expandindo às vezes universos que não são para ser expandidos. Acho que é um reflexo da situação atual do cinema que a gente vive. Por exemplo, a Marvel, que criou seu monopólio hoje em dia, o seu Marvel Cinematic Universe, né, a grande franquia deles, que gerou uma nova tendência quase que em Hollywood, né? Que todo mundo quer ter o seu universo expandido. Todo mundo quer ter a sua franquia, né? Desde a própria DC, que é a concorrente direto, até a ideia de voltar com os monstros da Universal, né? Uhum. Eu lembro que eu li uma notícia que eles queriam fazer a mesma coisa com Robin Hood. Uhum. E, tipo, filmes separados de cada um dos amigos do Robin Hood. Sério, quem se interessa em ver um filme do Frey whatever, sabe? Hollywood acha que isso é uma boa ideia. Então, essa é o mercado. E o público compra isso, cara. O público se interessa por esse tipo de coisa. Várias franquias antigas estão sendo revividas exatamente por causa disso. Com a ideia de ganhar dinheiro com um público novo. Muito bem. Só para deixar claro para os nossos ouvintes, hoje nós vamos falar das franquias que na nossa cabeça já esgotaram, né? Já deu. Algumas ainda estão vivas, outras acabaram. Mas a gente vai falar também em que momento a gente acha que essas franquias acabaram, né? Algumas franquias, como o Renatão falou, a gente ainda se interessa, né? Existem franquias que ainda estão vivas aí e vale a pena a gente visitar, não é isso, mano? Sim, só que tem uma diferença dessas franquias desse século novo que se encontra das franquias da nossa época, dos anos 80. 80, uhum. 90, que assim, você tem uma ideia, depois que lançaram Batman e Robin, ele praticamente enterrou o personagem, cara. Demorou quase 10 anos pra que a nova trilogia conseguisse emplacar. Essas franquias novas de super-heróis não tem nada a ver com as franquias antigas. Indiana Jones, Aliens, é um outro público, uhum. Entendeu? Esse público novo, que é o nerd, gente, o nerd hoje em dia, ele é cult, ele é estilo, ele tá na moda, né? Tá na dita regra. regras. Na minha época, o nerd era o deslocado, era o que sentava lá no fundinho da sala, era o mais zoado, entendeu? Tá, mas isso você quer dizer que as franquias antigas, você acha que não teria o mesmo apelo hoje em dia? Eu acho que não. Jurassic Park é de 93 e o filme novo saiu ano passado e é a terceira ou quarta maior bilheteria da história. Foi a segunda maior bilheteria do ano passado. Você, mas aí você fala um ou dois. A franquia Jurassic Park estava morta há muito tempo. Sim, a franquia Indiana Jones, quando voltou, foi um sucesso estrondoso de bilheteria. Não é. Massacrou, mas foi um sucesso absurdo. Sim, não é. Tanto que vai virar uma franquia nova agora. Vão voltar com Harrison Ford como Indiana Jones. Agora que a Disney comprou a Lucasfilms, eles querem mais é ganhar dinheiro em cima disso, é recuperar com tudo. Por isso vai ser um Star Wars por ano, que também é uma franquia super antiga. Eu acho que nesse exemplo é que mais pode bater, a franquia antiga que vai existir pra sempre. E o próprio Indiana. Eu concordo com você. Eu acho que o Star Wars é um público à parte, é um caso à parte, é tese de mestrado, etc e tal. Não se encaixa com o Indiana Jones. São três filmes muito bons, tem uma narrativa totalmente ligada, entendeu? E um que quase 10 anos depois, que é a Caveira de Cristal, que é péssimo. E eu fico com os dois pés atrás com esse novo, que é o quinto filme. Eu acho que vai ser um fracasso, entendeu? Tem certos filmes que o público consegue bancar ainda, mas eu acho que outros já são datados. É, eu acho que eles não vão errar de novo não, cara. É da tiro no pé, sabe? Eles queriam relançar a franquia, queriam colocar o Shia LaBeouf, que na época era a menina dos olhos do Spielberg. Não deu certo por causa do roteiro, não deu certo por causa do Shia LaBeouf andando de cipó com os macacos. Nada deu certo. Agora, anos depois, a Disney tem essa oportunidade e, cara, eles não vão lançar uma parada de qualquer maneira. A Disney tá tendo cuidado. Caramba, de todas as franquias que eles têm conta agora. Vai sair uma parada com cuidado, cara. Eles não vão cometer o mesmo erro de novo. Concordo com você que aonde a Disney coloca a mão, cara, é difícil, é receita de bolo, entendeu? Dificilmente dá errado. Eu concordo com o Renatão, eu acho que o Spielberg devia ao George Lucas voltar com Indiana Jones. O George Lucas foi o responsável pelo aquilo ali, saiu o que saiu. Agora não. Agora o George Lucas está afastado, a questão vai ser completamente diferente e eles não querem cometer o mesmo erro da Caveira de Cristal, então eu tenho certeza que vai ser uma coisa boa. E até porque estamos falando de Steven Spielberg, né? Ele costuma errar duas vezes seguidas. Na história dele, a gente não vê muito isso. Então... É verdade. Eu torço muito pro filme ser um sucesso. Eu sou fã da Views 4. Quero muito que dê certo. A gente chegou a levantar essa bola, mas eu queria entrar um pouco mais nessa questão. Falta roteiro... Falta ideia ou a questão não é essa? A questão é que é mais fácil apostar numa coisa que já foi consolidada, que já tem milhões de fãs, que é mais identificável facilmente pelo público. É exatamente isso. Eu acho que os roteiros existem, sabe? Existe muita coisa nova, muita coisa experimental, muito filme indie, muito legal a ser explorado. Às vezes, futuras franquias a serem começadas. Mas Hollywood parece que prefere investir no certo, sabe? Vamos colocar nas franquias, porque a gente sabe que vai ter dinheiro ali. Ou vamos pegar coisas que já existem, mas que estão de acordo com a moda, sabe? Com a tendência do momento. O dinheiro tá ali, eles visam muito dinheiro. E eu acho que tem outra coisa que bate é a nostalgia, né, cara? Hoje em dia, tudo tá sendo refeito, tudo tá sendo revisitado. Pô, eu tenho 26 anos, cara, e filmes, assim, que eu vi quando eu tinha, sei lá, 5, 10, estão sendo refeitos hoje em dia. Hollywood pensa em cifras, em dinheiro, entendeu? E é muito mais fácil você trazer pro público coisas que ele já conhece, entendeu? O novo, gente, o novo causa estranheza. Nós já somos aculturados, temos uma cultura de Hollywood. E esse meio que de cerebra, né? Nem se essa palavra existe. Mas assim, vamos fazer aquilo, entendeu? E nós somos moldados pra ver coisas antigas que a gente curte, cara. É muito foda você, depois de 30 anos, você vê Star Wars, você vê Indiana Jones, você vê Caça Fantasmas. É o tiro certo. Eles dificilmente erram com isso, sabe? E o público pede isso também, sabe? Uhum. O público dificilmente quer ver coisas novas que causam estranheza. Engraçado, porque essa questão toda de franquia, assim, não é uma coisa nova. E a gente não tá querendo dizer que franquia é uma coisa que eventualmente vai ficar ruim ou vai dar errado. Não, a ideia de franquia é muito boa, não só para os estudos, mas para o público também. E não é uma coisa nova, como eu falei. Não é uma coisa dos anos 80 para cá. A gente, antigamente, se fazia vários filmes do Sansão ou do Tarzan. Você tinha, eu lembro que nos anos 70 você teve 500 filmes do Tubarão. Tem até uma piada no De Volta para o Futuro sobre isso. A franquia Aeroporto. Lembra dessa franquia Aeroporto? Era sempre uma tragédia envolvendo um avião. Pô, eu lembro da clássica Louca Academia de Polícia. Sim. essas franquias existem há muito tempo, né? Exatamente. A maioria delas não custa muito pra Hollywood fazer e tem o seu público, né? Sim. Eu queria entrar um pouco agora nos exemplos. Queria que vocês apontassem, se for possível, né? Se vocês conseguirem lembrar, o momento onde essa franquia desandou. E se vocês acham que vocês ainda se interessam por essa franquia ou não. Eu separei em duas categorias. Eu separei na categoria as que ainda vão rolar, né? As que estão certas para o futuro. E as que permanecem em dúvida, teoricamente foram encerradas, mas que podem voltar a qualquer momento, que a gente sabe como é que vai olhar. A categoria vai dar merda ou a categoria pode dar merda? É, exatamente. Muito bem explicado, Renato. Então é o seguinte, eu vou começar com a categoria, é o seguinte, filmes que estão sendo produzidos e que brevemente vão chegar no cinema ou na televisão. Eu vou começar com um exemplo aqui, que é a cara do Maguinho, eu quero saber do Maguinho. É uma das franquias, uma das minhas favoritas e que, pra mim, desandou feio. Vamos lá. Duro de Matar. Cara... Desandou, eu sabia. Não desandou. Eu acho que assim, é o grande exemplo de franquia que é datada. O primeiro é genial, o segundo é muito bom também, e o terceiro eu acho que ele fecha muito bem. Sim, eu acho o terceiro muito bom, cara. O terceiro é excelente, cara. Sabe? Porque o terceiro você coloca, porque assim, o mundo já era um pouquinho diferente, já tava um pouquinho mais atualizado, você joga pra Nova York, o grande público, é um belo fechamento. Agora, os outros, cara, que vieram... Então você tá querendo dizer que desandou do 4 em diante? Desandou do 4 em diante, que eu não vi, entendeu? Eu acho que... Eu não vi o 4. Você viu sim, você viu comigo no cinema esse filme. Nossa, então, pra você ver, eu esqueci quando eu saí, então. É, a gente viu um grupo de 18, assim. É, verdade, porra. O Bruce Willis já tá, já, eu acho que cara, ele já o que acontece com o Bruce Willis hoje em dia? É, eu acho que ele já deu que tinha... É, eu acho que, não, eu não acho que é datado, cara. Eu acho que o Bruce Willis só desistiu. Sabe aquela expressão que a gente tem, assim, é um ex-jogador em atividade? Sim, tem. É o que eu penso do Bruce Willis hoje. Ele é um ex-John McClane em atividade. John McClane, exatamente. Então, mas perdeu a graça, cara. Quarto filme é uma grande piada, pra mim, na minha opinião, é uma grande piada com a série. Porque o quarto filme, ele começa a te vender que, na verdade, aquele cara, o McClane, é um cara sortudo. Tem uma cena no quarto filme que o cara corta a luz dentro do túnel, né? Os carros começam a vir na direção dele e ele começa a desviar do carro. E algumas maneiras que ele escapa é pura sorte. E o filme te vende isso. Não é que ele é um bom policial, ele é um cara inteligente. Coisa tudo aquilo que ele te vendeu antes. No primeiro filme. É que simplesmente ele tem muita sorte. É. E o que eu acho também é que assim, o plot dos três filmes, principalmente do primeiro e do segundo, eu acho que são muito anos 80, cara. São plots que hoje em dia o público já, tipo, já deu, cara. Um homem sozinho, quase invencível. Esse tipo de história já não funciona muito no século XXI, em 2016. É por isso que eu acho que é uma bela franquia que ficou ali. Ah, cara, eu discordo um pouco. Eu acho, por exemplo, o terceiro filme conseguiria muito encaixar no tipo de cinema de hoje em dia. Sabe? Tem um quê de velocidade máxima, sabe? Sim, sim. Mas você tem um ator, Renatão, ativo, cara. Naquela época... Não, sim, eu tô falando isso. A questão que você tá falando de franquia desse gênero que ficou datada, eu acho, é o Máquina Mortífera, cara. Uhum. Eu acho que ela ficou incrivelmente datada. Eu acho que ela fechou no quarto, que eu acho que tá legal. Que é bom, também gosto. Eu acho maneiro. E, cara, depois não teve mais nada. Que bom, porque não funciona. Breakup hoje em dia, cara, não dá certo. Eu só nem tenta mais. Porque... Também concordo com você, Renato. São franquias, são três filmes muito legais, entendeu? É, que são datados também. Deixa eles ali, não, cara. Pelo exemplo, Renatão. É uma franquia que vai voltar pra televisão sem televisão, né? Sim, sim. Aliás, o Duro de Matar também, o próximo filme será lançado, é do próprio diretor do quarto filme, que é o Lance Wiseman, que pra mim é o cara que tentou tudo e, enfim, agora vai voltar pro Duro de Matar, trouxer ele de volta. Não, e a premissa é péssima, vai, né? Fazer o Duro de Matar ano zero e vai contar, eu não sei como, mas ele vai contar como o McClane começou na polícia. É, pelo que eu tinha lido, o filme vai se passar em dois momentos. Dois momentos, passar, é. O Bruce Willis está de volta também. Né? É, vai passar nos dias atuais, nos primeiros anos de McClane, né? Como ele entrou pra polícia e se transformou naquele policial que todo mundo conheceu no Duro de Matar. E vai mostrar o McClane hoje em dia, sabe? Meio que, tipo, na primeira e na última missão dele. Tá. Você acha que, assim, na teoria, isso é uma boa ideia, Renato? Não, claro que não. Não... Cara, não, deixa cara, quieto não, essa quero, série. Eu não quero ver o McClane jovem, sabe? Cara, não me interessa. Hollywood, não interessa, gente, ver a infância e adolescência dos nossos personagens favoritos. Foda-se. Ele é o Han Solo, Renatão? Não, o Han Solo é diferente. Ah, bom. Renatão, eu vou jogar pra você o próximo, então, porque eu não posso jogar essa próxima franquia pro Maguinho, porque ele gosta bastante. Transformers, do Michael Bay. Ah, não. Cara, podia parar no primeiro e tava bom. Ah, já deu mesmo? Ou... Ah, porra, já deu. Agora vai sair um por ano, né? Você tá sabendo disso. Cara, só quem acha que não deu é o Michael Bay e os produtores. Cara, mas não, até o Michael Bay já subiu. Maguinho, olha só. Quando ele fez o terceiro, ele falou que era o último. Quando ele fez o quarto, ele jurou que era o último. É engraçado, mas cada filme fatura mais que o outro, cara. Como é que vai parar? E agora ele tá de volta pro quinto. O povo é impressionante, né, cara? Eu não conheço ninguém que fala, pô, maneiro esse filme, hein? Quem eu conheço que fala, pô, que legal, não viu esse filme no cinema. Eu conheço gente que não assume, mas vai ver no cinema. Ah, não, cara. Não, eu conheço. Eu vi o primeiro e o segundo. O segundo, cara, é tão ruim que eu nunca mais vou ver no cinema. E eu lembro que quando saiu o Era da Extinção, foi o reboot, né, em aspas, de Transformers e tal. Eu lembro que eu tava assistindo uns programas de críticos americanos que eu acompanho, né, a galera do Collider e tal, e eles estavam comentando que, ah não, porque o trailer parece ser bom, o trailer agora vai, eu não acredito que eu vou dizer isso, mas tá me comprando, Transformers tá me comprando, olha... São os Dinobots, pode ser legal. Gente, não, sério, vocês acreditam que vai ser legal ainda? Mas, Renatão, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Todo mundo vai ver no cinema, gente, vocês não aprendem a lição. Mas olha só, Renato, a gente tem que botar numa balança o seguinte, cara. A China. Não é isso. Não é isso. Cara, tem um slogan do grupo Severiano Ribeiro, falecido Severiano Ribeiro, que é o seguinte: cinema é a maior diversão. E assim, nós tentamos entender um pouquinho, estudar. Cara, nós somos a minoria. Tanto é que você vê os filmes do Michael Bay, Transformers, batendo 1 bilhão, cara. Que é o quê? Que é a galera que vai pro cinema. É meu pai, cara. É, porra, é minha mãe que vai. Cacete, explosão maneiro pra cacete. Os robôs virando carro, virando jeep, virando helicóptero. Sabe? Então, assim, o público... É a grande maioria. Essa foi uma imitação da sua mãe, é isso? É essa não, é a maioria. A sua mãe vai ver Transformers no cinema e sai não, com essa empolgação. A mãe do Maguinho não vai, porque eu conheço a mãe do Maguinho, ela não faz. Vai, ela sai com essa empolgação falando, cara, você tem tipo a mãe mais... Mas eu entendi, eu acho que eu sei o que você tá falando. Mas o meu pai foi e achou foda Transformers. Porque é o público que, cara, é 70% do mundo, entendeu? 30% somos nós, chatos, que vê o filme de uma outra forma. E quem tá nos ouvindo também, Maguinho. Claro, óbvio. Concordo, mas eu acho que assim, é por isso que sai um atrás do outro, cara. Não, você acha que também já deu, Maguinho? Eu acho que já deu. Qual já... filme você acha que já deu? Cara, eu. Eu diria que na última meia hora do primeiro. Nós tínhamos erros juntos, né, Marcelinho? Achamos muito legal, cara. Achamos porra, eu, cara. Primeiro eu achei ok. Eu acho assim, quando o primeiro terminou, eu falei assim, tá bom. Se lançar o segundo, eu vejo. Nos primeiros 10 minutos do segundo, eu já achei que já tinha dado. Já. É, o segundo eu vi no cinema, achei muito ruim. Cara, e dei um voto de confiança pro terceiro. Eu achei horrível e não vi mais. E eu vi o último em casa. E, enfim, é uma bosta também. Também é uma franquia que já deu, mas pra Hollywood, eu acho que ela ainda tem uma boa estrada pra desenvolver ainda. Cara, o que eu acho que vale desses filmes é que eu comento, eu coleciono DVD. Tem uma locadora embaixo da minha casa. Ainda tá tem locadora? Não. Ela fechou, um ano e pouco. Quando ela fechou, ela tava vendendo tudo. Eu comprei várias coisas lá. Eu comprei cada filme do Transformers por R$1,90. Cada DVD. Eu olhei... Mas é o que vale nesse mesmo. Nesse valor, tá justo. Gastei. Foi o que eu acho que vale. É R$1,90 cada filme. Bom, então só pra encerrar esse assunto fédido que se chama Transformers, 2017, ano que vem, volta Mark Wahlberg, Michael Bay de volta pro Transformers 5. E 2018 e 2019 também vão ter mais uma nova trilogia dos Transformers. O Michael Bay diz que não é ele que vai dirigir. Que não, é o e, último. Tem um papo que vai vir Transformers em animação também agora. Tá. Não sei se vocês ouviram falar nisso, vai ter Transformers em animação. É, então, essa é uma franquia que pra Hollywood deu muito certo, como o Maguinho falou, fatura bilhões ainda, e enfim, esperem muito mais Transformers por aí. Eu queria entrar numa outra franquia, que todos vocês sabem que eu amo de paixão, é a nova, né? Mas realmente muita porcaria já foi feita em cima dessa franquia, até que, na minha opinião, voltou a ser feito filmes de qualidade, que é a franquia Alien. Franquia Alien, pra mim, tem até um amigo meu, Pedro, que costuma escutar a gente, ele sabe que eu falo que Alien é uma trilogia. Pra mim não é quadrilogia, é trilogia. Não existe aquele quarto filme, na minha opinião. Não vou nem citar Alien vs Predador, obviamente, mas o Renatão sabe disso, eu gosto muito do Prometheus. Eu sei que eu vou receber e-mails de ódio puro, mas eu gosto do Prometheus. Eu queria que vocês debatessem um pouco. Alien, agora o Ridley Scott volta, né, com o Alien. Agora, o próprio Alien no nome, né? Prometheus não tinha o Alien no nome. Então eu queria saber de vocês. É uma franquia que já esgotou, já deu? E em que momento que vocês acham que deu? É uma franquia que eu adoro demais, cara. Temos o primeiro filme que é uma obra-prima de gênero. O segundo que não tem nada a ver, mas que também é... Também é uma obra-prima. É tão genial quanto. É um dos melhores filmes dos anos 80. É, também. Disparado. É. Tem um terceiro com um controverso David Fincher na direção. Eu gosto. Que eu acho que ele fecha uma trilogia. Sim. Ok, sim. Entendeu? E concordo com você, Marcelinho. O quarto eu não considero também. Não considero, mas eu acho a bela franquia. Quero ver sim, quero ver sim. Cara, eu gostei de Prometheus, só que eu acho que ele ficou de me entregar algumas informações, que eu tô até agora esperando, entendeu? Mas enfim, espero que nesse... Ouviu, Zack Snyder? Que esse novo reboot do Alien, eu sou fã do personagem, da estética dele. Vou de olhos fechados, cara. Sou muito fã de Alien. Cara, eu também sou muito fã da franquia. Essa não esgotou, então, não, pra você. Eu acho que não esgotou não, cara. Eu acho que tem muita coisa a ser explorada ainda. Os três primeiros filmes são bem sólidos, são excelentes filmes. O quarto é horroroso, a gente pode concordar em esquecer dele. Eu acho que tem pano pra manga ainda, cara. É uma franquia que pode voltar com força, sabe? O Ridley Scott acertando agora no Alien Covenant, né? Que é 2017, acertando ali, tem como voltar com força. Ridley Scott, eu confio cegamente. Gosto do Prometheus, independente de ser dele, enfim, eu acho interessante. É um filme com muitas perguntas, mas a maneira que eu defendo esse filme é a seguinte. Você vê o primeiro filme, você vai sair do primeiro filme cheio de perguntas também. Tanto que, assim, o segundo filme, se você ver na sequência, o primeiro e o segundo, você vai ver como o James Cameron responde várias coisas no segundo filme, coisas que ficaram abertas no primeiro. Não é uma coisa que me incomoda, pelo menos na franquia Alien. Queria entrar na outra franquia, Renatão, que pra mim é polêmica, mas eu queria saber de vocês. Esgotou ou não esgotou? MIB, Homens de Preto. Só tá dando bosta pra mim. Também é o seguinte, o próximo está sendo feito aos moldes de uma franquia que você gosta muito, que eu sei, cara. Eu não o sei Anjos da Lei. Caralho, isso é uma merda. Isso é uma merda tão grande. Sério, eu fico triste de escutar essa notícia. Você acha isso aí uma boa ideia, não? Não, cara, não. Tipo assim, eu gosto muito do Anjos da Lei, do 1 e do 2. Gosto muito, tipo, muito. E o primeiro MIB é legal também, né? O primeiro MIB é legal, o segundo não, o terceiro, Jesus. Mas, cara, aí você vê... Olha, sabe como eu acho que eles tiveram o pitching pra fazer esse filme? Não sei se vocês viram Anjos da Lei 2. No final, é um dos melhores créditos finais que existe. Eu acho que alguém ficou pensando assim, imagina se eles trabalhassem com o MIB. Ih, peraí, que ideia genial. A gente tem essa franquia, hein? Pode dar certo. Vamos fazer. Não, cara, sério, não encaixa. Não. Ah, cara, não. Maguinho, é errado. MIB. Eu sei que você é fã do primeiro filme. Eu gostei muito do primeiro, achei muito engraçado. É uma ótima história, entendeu? Gostei muito, me diverti muito, mas concordo. Ele veio ladeira abaixo com o 2, entendeu? O terceiro é uma bosta também. O terceiro é um pouquinho melhor do que o segundo. O segundo é muito ruim. Cara, o terceiro eu só acho legal uma coisa, que o Josh Brolin faz um bom Tommy Lee Jones. Sim. Verdade, acho só isso. Eu acho que os dois, tanto o 2 e o terceiro, estão naquela mesma, na mesma sacola, entendeu? Que não vai ser reciclada, entendeu? E assim, uma coisa bem legal que eu gosto dessa franquia são os finais. Os finais são muito legais, são muito divertidos, entendeu? Mas é uma franquia também que eu acho que já deu o que tinha que dar e dificilmente vem coisa boa, cara. Nota-se, quando você vê atores importantes que fizeram parte, que tem aquela chancela ali daquela franquia, tipo, não tô a fim de fazer, é sinal de que vai dar merda. Entendeu? Ou melhor, a chance da merda é muito grande. O que eu acho engraçado é porque normalmente quando esse tipo de coisa ocorre, de juntarem franquias, juntarem séries diferentes, é porque as duas estão meio que mal das pernas tentando melhorar, né? Ganhar capital ganhar força com isso. E os dois filmes do Anjos da Lei, cara, foram muito bem de crítica e público e bilheteria, sabe? A galera gostou e é engraçado eles. É por isso que os roteiristas do Anjos da Lei estão trabalhando atualmente, né, no filme do Men in Black. Tem uma série também do Men in Black que está sendo trabalhada paralelamente. Ou seja, eles estão. A ideia tá aí, mas o que vai encaixar? Se vai ser na televisão ou no cinema. Mas eu acho que o Chris Miller e Não, eles não. Mas não estão envolvidos, né? Não, eles não. Mas os roteiristas estão. Pois é. Rapidinho, vocês só me permitem um momento totalmente mongoloide do meu cérebro. Tô ouvindo você, Renatão, falar do Anjos da Lei com muita propriedade. E eu tô imaginando Anjos da Noite. Mas, cara, é. Filme de vampiro, de porra, lobisomem, que porra é essa? De autoescola? Obrigada. É um momento mongoloide mesmo. É, totalmente, cara. Já que você falou Anjos da Noite, Maguinha, tira o próximo da minha lista, mas eu botei ele do lado de uma outra franquia, porque assim, estão prometendo que vai ser o último filme dessas duas franquias. São franquias muito parecidas umas com as outras. Estou falando de Resident Evil, que sai esse ano, o capítulo final, e Anjos da Noite. Essas duas franquias prometem que são os últimos, né? Se fizer vamos um dinheiro. Vamos torcer, né? Vamos torcer. Vocês acham que ainda tem público que vai ver isso no cinema, não? Resident Evil e Anjos da Noite? Bom, olha só, vou deixar meu voto de sinceridade. Entre as duas franquias, eu prefiro Anjos da Noite. E assim, gente, não venham me dizer, mandar e-mail que, ó, a franquia Resident Evil não tem nada a ver com o jogo. O jogo é genial, tem jogos fantásticos, não tem nada a ver. Pouquíssimas coisas. Uhum. A maioria dos filmes, na minha opinião, uma merda, uma bosta. Diferente do Anjos da Noite, cara, que eu acho que é uma ideia muito legal, cara, porra, juntar dois ícones dos filmes de terror. O primeiro achei muito legal, o dois achei muito legal, depois de Sandô, eu não espero nada, desculpa, do... eu não espero nada da série Resident Evil mais. Mas você vai ver, Magui, no cinema, o capítulo final? Vai encerrar. Não vou ver. Olha a ratoeira aí, hein? Eu primeiro vi o segundo e prefiro jogar os jogos. Olha a ratoeira aí, gente. Prefiro jogar os jogos, mas o Anjo da Noite eu me darei o trabalho com o maior prazer de ver, porque eu gosto. Cara, mas o último é muito ruim. Concordo com você. Cara, entre ver o novo Resident Evil e o Anjo da Noite, eu prefiro dormir. Ficar em casa cochilando. Tem uma opção que a gente não colocou, que eu não botei também, é verdade. Ah, é. Ou durmo no cinema, cara. Vocês acham que... Eu vou ser muito honesto. Eu vi o primeiro filme do Anjo da Noite, que eu não gostei mesmo. Sério? Não vi mais nenhum. Já o Resident Evil, vi o primeiro, vi o segundo, vi o... O Resident Evil, ele é interessante pelo seguinte. O Anjo da Noite, o segundo é continuação direta e o terceiro, ele é um prequel. O quarto é uma continuação do segundo, né? Mas ele se passa muito tempo no futuro, e é um futuro bizarro. Assim. Lembra aquele filme da noite é o quinto agora? É, esse seria o quinto. Ah. Então, assim, o Resident Evil é o sétimo. É o sétimo. O próximo agora é o sétimo, tá? Nossa, o Resident Evil, se você... Eu não estou brincando. Se você vê fora de ordem, não tem problema nenhum você ver fora de ordem. Não tem. Cada filme é um filme... Não, foi. Cada filme é um filme completamente separado. Se não me engano, eu vi o 1, eu vi o 2, então eu acho que eu vi o 6º. Porque eu sei que tem um do deserto, que é o terceiro, não vi. Esse é o terceiro, do diretor do Highlander. Meu Deus. Quarto, que eu agora não sei nem qual é, e o quinto. Não, e daí esquece, daí pra frente. Cara, tem uma premissa básica que eu acho que diferencia a série do jogo pra tela grande, que é o seguinte: quem me conhece sabe, eu sou fã da série, joguei, tenho todos os jogos aqui, virei quase todos os jogos. Virei é muito bom, né? Muito legal. Cara, virei. Eu pensei uma coisa, né? Virei da antiga, né, cara? Virei. Eu já sou da época do Zerei. É verdade. Gente, você jogar de madrugada, meia-noite, com a luz apagada, o primeiro, o segundo... O primeiro é medonho. Você se caga. Porra, agora você... Principalmente você, né, Maguinho? Não, exatamente. Me impressiona muito. Você vê o filme, cara, você ri pra cacete. Então, assim, cara, não bate. Não bate uma coisa com a outra. É verdade. Entendeu? É não verdade. Bate. Renatão, vou te jogar uma boa. Agora você tá dizendo que eu não tô te jogando coisas boas. Fala bem. Franquia Bourne. Porra, pá, que beleza. Volta agora... Quer dizer, a franquia Bourne, ela voltou com o filme do Jeremy Renner. Deu uma tremida, parecia uma que rateada. Tinha acabado. Deu uma rateada, parecia que não ia voltar mais. Foi na brisa, que... rapidinho e voltou. Eis que todo mundo que dizia que não voltaria, que era o Greengrass e o Matt Damon, de repente estão de volta agora esse ano. Foi o meu filme, na minha expectativa, né, no cast de expectativa, foi o meu filme número um, filme que eu mais espero esse ano. Mas eu concordo que a franquia deu uma barateada, deu um problema aí com o Jeremy Renner. Você acha que o Jeremy Renner ainda tem espaço na franquia? É uma franquia que tem espaço ainda? Ou vamos deixar quieto e vambora? Cara, eu acho que é uma franquia que tem total espaço. Os três primeiros são excelentes. O Matt Damon segura muito bem o papel e o Paul Greengrass domina o filme, né? Ele tem uma direção excelente pra franquia. Pensando assim, cara, eu não acho que a escorregada do filme de Jeremy Renner atrapalha tanto, porque são personagens diferentes, são protagonistas diferentes, sabe? História completamente diferente. Então, apesar de ser do mesmo roteirista. Mas voltando ao Jason Bourne, sabe? O pessoal vai ter, opa, não, beleza, voltou Matt Damon, voltou Jason Bourne. É aquela coisa, todo mundo vai assistir. Eu gosto de Jeremy Renner, eu gosto de verdade dele, achei ele muito bom. Só que ele não é aquele cara pra segurar uma franquia. Estão tentando fazer, tipo, a franquia do Jeremy Renner. Vamos entregar uma parada pra ele. Mas não dá, a ideia dele era até, tipo, colocaram ele no Missão Impossível 4, que pra mim é o melhor Missão Impossível que tem, pra tentar assumir a franquia. É. Só que, pô, não vão tirar aquilo do Tom Cruise, cara. Ele com o Ethan Hunt é foda até hoje. Então ele assumiu um papel legal de secundário ali, entendeu? Ele é um amigo dele no filme e tá muito bem no quinto filme, entendeu? Eu começaria esse filme com o personagem do Jeremy Renner com um tiro na cabeça, morto num canto. Não gostou mesmo do filme? Eu acho que o Legado Bourne, ele é um prequel de 2 horas de um filme que não acontece. Quando ele vai começar a acontecer, ele termina. Mas você acha que é uma franquia ainda que tem força? Cara, sempre. Tanto que eu coloquei número 1 pra mim do ano. Assim. E eu acho que vai ser um dos filmes que vai estar no meu top 3 fácil. Muito fã do Greengrass. Qualquer coisa que ele faz, vai ter uma qualidade assim superior ao que a gente tá acostumado dentro do gênero ação. Maguinho, o que você acha? Não, concordo também. Eu também acho que o quarto filme é totalmente desprezível. E eu acho que, assim, é uma franquia que tem toda a força ainda. Tanto é que ela revolucionou a franquia James Bond. Porque você vê hoje o James Bond um agente... É, gente como a gente, né? Você não... um agente do povo, né, cara? Um agente do povo, que são... Um agente da gente. Porrada, entendeu? Que tá porrada, entendeu? Isso foi muito influenciado pelos filmes do Bourne. Não, com certeza. É verdade, mas então, é verdade. Sim. Acho que a franquia Bourne tá em todo vapor ainda, cara. Aliás, vale fazer essa menção, Renatão citou Missão Impossível. Missão Impossível tá indo pro sexto filme agora, novamente dirigido pelo Christopher McQuarrie, que, aliás, há anos eu falo que é um bom diretor, desde o The Way of the Gun, que eu acho muito bom, uma excelente homenagem assim aos filmes dos anos 70. Ele ficou muito tempo sumido, ganhou o Oscar pelo Suspeitos, né? Um roteirista espetacular. E ele tá voltando agora no Missão Impossível, ele dirigiu o quinto, né? Nação Secreta. Volta agora pro próximo. E é uma franquia que até hoje, né, Renatão? Dá certo demais. Começou nos anos 90, no finalzinho dos anos 90. É, se renovou, né, cara? É, esse respiro que eles já veio principalmente com o Protocolo Fantasma do Brad Bird, mas o... Se recriou um pouco. É, mas já no terceiro filme, que é do J.J. Abrams, é muito bom, cara. É, todos eles são interessantes. Eu acho que os 5 são bons pra caramba. Sim, e é incrível a vitalidade do Tom Cruise, né, cara? É impressionante, você fica... O cara é foda, a Cientologia tá de parabéns, cara. Tá fazendo milagre com o maluco. Alguma coisa de bom, essa porra tem, porque... Caralho, o maluco tá pendurado no avião, porra, santa Cientologia. Olha só, e ele fez a cena 5 vezes. O próximo que eu vou citar aqui, maninho, também é uma franquia que precisou se dar uma renovada também, porque ela caiu num maravilhoso. Perdeu muito público, se renovou. Eu diria que ela se renovou algumas vezes. Mudou bastante. Eu tô falando de Velozes e Furiosos. Eu joguei essa pra você, foi sem querer, tá? Marcelo odeia. Apesar de ter te chamado de Velozes e Furiosos de piedade. Mas, Maguinho, Velozes e Furiosos já deu ou você acha que ainda tem um nós? Eu vou ser sincero, assim, eu não gosto da franquia, entendeu? Gostei do primeiro apenas, entendeu? E depois viram um filme de rifting, de carros tunados e a história que é bom, nada. Mas eu acho que, assim, desculpem o ouvinte do Rato, que é super fã da série, o nobre Renatão também. Na minha opinião, vai muito na linha, desculpem o termo, gente, de Transformers. Eu acho que ele vê cifras e é uma história mais galhofada que a outra, entendeu? Mas eu concordo que, assim, gente, é um filme totalmente atual pro mundo que nós vivemos. Pro público que consome. Você traz The Rock, você traz uma porrada de gente famosa, entendeu? Perseguições, carros e um carro que sai de um prédio e vai pro outro, entendeu? Coisas megalomaníacas. E o pessoal gosta disso, cara, entendeu? Então... Eu não curto a franquia, tendo que ela, cada filme, ela vai se renovando e vai ganhando mais fãs e mais dinheiro em caixa. E eu acho que a gente ainda vai ver Velozes Furiosos 8, 9, 10, 11. Sim, 8, 9, a gente já sabe que vão ser feitos. Não, já confirmaram, se eu não me engano, até o 10, cara. Até o 10. Charlize Theron, né? No próximo Charlize filme, Theron. Como vilã. Sim, cara. Renatão, e você? Você concorda? Já deu? Cara, eu não acho que deu, não. É uma galhofa que é divertido, sabe? Eu acho engraçado, eu até comento isso com o Marcelo sempre. O Marcelo gosta muito do pipocão. Ele gosta muito de ir pro cinema, comprar aquele balde de pipoca cheio de manteiga. E, cara, eu falo pra ele, como é que você não consegue gostar de Velozes e Furiosos, cara? Que, tipo, mais cinema pipocando que isso não existe. E eu não consigo te responder. Principalmente ele que faz isso nas ruas, né? primeiro lembra muito Caçadores de Emoção. Caçadores de Emoção das ruas. Pegaram o roteiro do Caçadores de Emoção, trocaram o nome dos personagens. E ficou excelente. Eu mudaram acho que o ambiente bom. Só. Sim. O segundo é horroroso, o terceiro também tentaram dar um reboot ali. Só que, tipo, a partir do quarto, somente do quinto em diante, que eu acho o quinto muito legal, virou uma franquia de assalto, cara. É um filme de assalto, sabe? Eles têm um plano mirabolante todo o filme, e eles tentam sempre resolver aquela situação, e tem a questão do, botando aqui em aspas, da família, que o Vin Diesel bate sempre. São dois dos maiores artes de ação que a gente tem, que é o Vin Diesel e o The Rock, sabe? E já juntou com, porra, o Jason Statham, que é incrível no último filme, que tem a direção do James Wan, que eu acho excelente, que é uma direção, o sétimo é o melhor, James Wan sabe dirigir filme de gênero como poucos hoje em dia. Eu acho que continua com força, eu só... Vamos ver até onde vai. É, eu só tenho curiosidade pra ver no oitavo, porque eu acho que a bilheteria do sétimo era pra ser muito alta, mas ela se transformou em um absurdo. Pelo infeliz acidente do Paul Walker. Queria ver o último filme do Paul Walker. Exato, todo mundo queria ver, todo mundo queria ver como eles iam resolver aquilo. Mas, cara, é tão sutil, eu acho que é tão bem feito essa parte. Acho que é uma franquia que pode seguir. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu não gosto do primeiro. Achei chato, achei as cenas de ação bobas, enfim, não curti. Nunca gostei do Paul Walker como ator. Não é porque ele faleceu agora que eu vou falar que ele é um bom ator, porque ele não era. Então ele não me vendia como protagonista. Tanto que você acaba torcendo mais pro Vin Diesel, que, assim, essa franquia catapultou o Vin Diesel. Por incrível que pareça, ele não voltou pro segundo, não voltou pro terceiro, quer dizer, ele faz uma participação, não conta, nem as pessoas não sabiam que ele tava no filme. Então, assim, ele até meio que abandonou o Velozes e Furiosos, né, em razão de outros motivos, enfim, apostou mais na franquia, em outras franquias. Ele apostou mais no Riddick, né? Eu não vi o segundo no cinema, não vi o terceiro, não vi o quarto, enfim. Quando eu vi o quarto em casa, de bobeira, eu gostei, cara. Só que, assim, ali alguma coisa mudou. Eu acho que a gente tá falando aqui, né, de onde houve a transição. A transição pra mim foi do quarto em diante. Justin Lin dirigiu o terceiro, trouxeram ele pra dirigir o quarto. E, assim, os filmes do Justin Lin são muito interessantes, apesar de que ele transformou os personagens em super-heróis, praticamente. Você vê o Vin Diesel voando pra pegar a menina no ar, caindo de quedas mirabolantes, como o Maguinho falou, pula de um prédio pro outro. Viraram super-heróis, mas é divertido. E eu, depois de ter visto só o primeiro no cinema, eu fui ver esse último no cinema, o sétimo, e gostei. É uma grande galhofa, é um grande pipoca. As pessoas já sabem o que esperar do filme. E eu achei interessante. É, o Velozes e Furiosos está sendo feito, como a gente falou, o oitavo, né? Vai ser lançado ano que vem. E agora, rapidinho, Marcelinho, eu acho que é no mínimo curioso você tentar imaginar esse universo do Velozes e Furiosos em Nova York, né? Acho que assim, vai ser uma cidade onde o engarrafamento é o que define a cidade. Vai acontecer, né, em Nova York, para que tudo isso que acontece nos filmes se materialize, né? Pois é. Cara, mas... eu acabei de pensar aqui num pitching rapidinho. Em vez de fazer, tipo, Anjos da Lei com MIB, que não tem nada a ver, cara, me dá um Transformers Furiosos. Quero Transformers e Furiosos. Eu quero Vin Diesel pilotando o Optimus Prime, cara. Eles já tiveram a ideia genial de fazer agora o Velozes e Furiosa. Pudum! Quem viu Mad Max vai entender, hein? Renatão, ao contrário da franquia Velozes e Furiosos, uma franquia que muita gente já não aguenta mais. Engraçado, é uma franquia que a Disney não encaixou ainda muito bem. Tô falando de Piratas do Caribe. Vem com o seu quinto filme agora. Depois de muito tempo, já teve um hiato do quarto pro quinto, né? É, Homens Mortos Não Contam Histórias. Já deu ou vai mais um pouco? Só jogou bomba pra cima de mim, cara. Acho que o silêncio do Renato... Só deu bom pra você. Acho que o silêncio do Renato responde. Cara, mas eu não gosto nem um pouco dessa franquia. Eu gosto muito do primeiro. Muito. Eu acho o primeiro muito legal. Renato, acho muito longo, cara. O primeiro? É. Eu sou a única pessoa na face da Terra que acha o segundo bom. Ah, nossa, se você achasse o terceiro, aí era foda. Não, o terceiro é horroroso. O segundo eu acho bom, cara. Tipo, eu achei o primeiro muito bom. De verdade, eu gosto muito do primeiro. O segundo... Foi indicado ao Oscar o Johnny Depp pelo filme, só vamos lembrar isso. O segundo, uma merda. Mas vamos lá. O terceiro, eu dormi no cinema. Eu saí do filme, você acredita? Sério? Saí. Eu dormi. O quarto, eu nem fui ver no cinema. Eu aluguei em Blu-ray e eu dormi em casa. Nem vi o resto. Nem vi o resto. Devolvi o Blu-ray. Fora que eu acho que o grande problema da franquia é o Jack Sparrow. Ele é o legal e o problema da franquia. Não, ele funciona como coadjuvante, né? É, cara. Mas o grande problema principal... do quarto filme é isso. É porque não tem ninguém pra segurar aquele frenesi dele, sabe? Então, mas olha, Renatão, eu posso te falar uma coisa? Nesse quinto filme, o Orlando Bloom volta. É, só que agora ele é o coadjuvante. Imagina, cara. Não, imagina o momento que você foi tem que depender... Foi animador? Não, imagina o momento que você tem que depender do Orlando Bloom pra segurar os maneirismos de um ator tipo o Johnny Depp, cara. Primeiro que o Orlando Bloom é uma das piores coisas do filme. Da trilogia original, pra mim, ele mas é das piores. Mas levantou uma bola, Marcelo. É interessante mesmo, né, cara? A Disney que domina tanto, né, as franquias, é sucesso sempre. Ela realmente ela não conseguiu dar o tom pra esse filme ainda. Todos foram isso. Sucesso estrondoso. Sim, sim, dia. verdade. Mas eu acho que nem crítica, nem público gosta. É, também não sou fã dessa franquia, não. Próxima franquia estreia ano que vem. E em breve teremos trailer já desse filme. Queria entrar agora nos filmes que, segundo Hollywood, estão encerrados. Mas a gente não sabe, né? A qualquer momento eles podem ressuscitar e voltar. Então eu queria saber de vocês. Eu vou começar com um pacotão dos filmes de terror. Filmes que tiveram franquias longas. Eu vou começar com três filmes, depois eu vou falar mais três. Pânico, Jogos Mortais e Premonição. Por teoria, já esgotaram todas as possibilidades. E era um tipo de filmes que todo ano tinha um. E aí agora meio que se encerrou. Já deu também? Encerrou bem? Ou pode ser que volte aí? Eu acho que não merece voltar. E eu vou falar que assim, é só em pouquíssimas palavras. Eu adorei essas franquias todas quando eu era adolescente. Adorei. Agora que eu já cresci, eu acho que elas podem ficar onde estão. Você sabe que eu gosto da franquia Pânico, cara. Pô, eu acho a franquia Pânico sensacional. Inclusive o quarto filme, cara. 16. Inclusive o quarto. É que agora acabou, esgotou, né? Agora esgotou. Eu acho que não, assim... cara, o Wes Craven morreu. Não tem por que fazer isso, cara. Agora, os Jogos Mortais abusou. E os Jogos Mortais e o Premonição abusaram da nossa boa vontade. Você não acha, não? Ah, eu acho. Eu acho que os dois tiveram ótimos primeiros filmes. Eu gosto muito do primeiro das duas franquias. Ambos os filmes se tornaram franquias onde o pessoal ia, não pra assistir o filme, a história e tudo mais, mas pra ver, sei lá, as maneiras mirabolantes que os personagens vão morrer, sabe? É aí que tá. A ideia dos Jogos Mortais é muito boa do primeiro, e a ideia do Premonição também é muito boa. Só que os outros filmes parece que eles estão esticando aquilo ali, tirando o máximo do suco, que é um pouco o resumo do nosso cast, né? Desde o Duro de Matar até agora. Quando eu vi A Bruxa agora no cinema, quando acabou o filme eu fiquei assim, cara, tomara que seja só esse. Juro, tomara que, sei lá, vendo os direitos com um estúdio pequeno. Aí daqui a pouco vai estar lá, A Bruxa, o início. Falando nisso, duas franquias também dos anos 80 de muito sucesso. Maguinho, eu vou perguntar pra você, porque eu sei que você é muito fã. Tô falando de Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo. O que você acha? Tá bem do jeito que tá ou ainda leva mais um pouquinho? Não, que lancem muito mais. Eu sou muito fã dos dois, cara. Você é louco. Eu sou muito fã dos dois, cara. Você é um dos caras que queria ver o Sexta-feira 13 como found footage? Eu? Pô, seria interessantíssimo. Nossa, eu achei aí... Achado... Era uma das ideias, né? Eu achava achei maneiro. Assim, eu falo como fã. Cara, eu era moleque, tinha 16, 14 anos e via todos amarradão, cara. Então, assim, isso faz parte de mim. Por mais que eu entenda que hoje em dia, cara, o mundo mudou, as pessoas pensam de uma outra forma, o cinema tem uma outra visão de que é um filme de terror, de que é um slasher movie. Mas eu ficaria muito contente e eu vou, cara. Sempre que tem, passando... Você vai ver. Eu vejo, cara. E assim, eu adoro, cara. Tem uma... Você viu que existe uma Feira 13 de 2009, cara? Ah, cara, eu já vi esse filme 4 vezes. Eu acho esse filme muito bom. Caralho. Eu acho o Marcos Nispel um dos melhores diretores de filme de terror da atualidade, junto com o Alejandro Aja. Gostei. Eu acho os dois maravilhosos e eu gosto do Sexta-feira 13. E o que eu acho assim, Marcelo, ele quebra uma... Sério mesmo isso? Eu acho que ele tinha que fazer o 2, o 3, ele continua. Pô, Marcelo, vamos juntos abraçados no cinema. Vamos, cara. Sexta-feira 13 é isso, gente. Cara, é mas ele... Um dos melhores diretores de filmes de terror. Tirando essa merda que ele fez, a última coisa que ele fez aí, que é dentro do manicômio, que é horroroso. Cara, ele fez o Massacre da Serra Elétrica, ele fez o Conan. Ele fez o Conan, né? O Conan... É, o Conan... Mas o Conan, ele tentou o mais próximo dos quadrinhos. É que aquilo ali não funciona. É, é verdade. Pô, aquele Massacre da Serra Elétrica é muito ruim, cara. Mas, Renatão... Não acho, não. Jessica Biel... Sim. Sempre que ela fica seca, ela cai alguma coisa que molha ela de novo. Pagando o peitinho, fantástico. Tem uma coisa, Renatão, acho que ele quebra uma coisa que é muito foda nos filmes dos anos 80, que é o não adianta você correr, que ele andando, ele vai chegar e vai pegar. Nesse não, cara. Ele sai, o Jason sai correndo, ele tá navalhada, é machado na cara. Ele não anda, ele corre agora e foda-se. Nossa, ele vai morrer. Eu vi esse filme no cinema. Pô, os fãs estavam surtando com esse filme. Eu tava, então assim. São malucos, cara. Pra terminar. Uma pena que não emplacou, sinceramente, porque eu acho que... Caso tenha, Marcelinho, meu voto é sim e vamos juntos. Abraço. Vamos juntos. Ô, Renato, eu vou te jogar uma outra franquia de terror que eu sei que você gosta bastante e que, teoricamente, também acabou. Mas esse eu tenho certeza que não acabou. Atividade Paranormal. Pô, me amarro. Renato, vamos juntos também, filho. Mas olha só, você confessa, você não, já me confessou. Já deu. Acabou a graça. É meu beauty pleasure, cara. Eu não tenho muito o que fazer. Onde você acha... Diz pra gente, você que é fã, onde você acha que perdeu a mão? No 2. Quando eles chegaram e falaram assim, tive a ideia, vamos fazer o 2. Não, já, e o 2 lançou no ano seguinte logo. Foi. Quando eles falaram, vamos fazer a continuação, já perdeu a mão. Perdeu a mão. O primeiro é excelente, cara, não tem pra onde ir dali. Tanto que a ideia que eles vão abordando depois é uma chuva de informação louca que não tem motivo pras pessoas ficarem filmando e não tem motivo pra nada daquilo, sabe? Vão botar bruxa, vão botar loucura de portal de outra dimensão. Mas eu tô lá feliz, cara. Acho maneiríssimo. Me divirto com a franquia. Toma aquele sustinho. Sabe que é uma porcaria, mas tá indo. Não, sei consciente que é uma porcaria. Verdade. Sei consciente que já deu. Eu acho o primeiro filme muito bom, cara. Muito bom. Mas do segundo em diante, eu sei que é uma galhofa do caramba. Mas o que, cara? Se tiver ano que vem de novo, eu tô lá. Falaram que vai ser o último. Mas vem cá, você acha que já acabou? Ah, eu acho que... É difícil. Eu acho que já. Porque ele não tá dando mais bilheteria nenhuma, né, cara? Tanto que a galera nem segura mais pra lançar durante o Halloween, sabe? Já estão lançando mais away. Só que o grande parado também é o seguinte, é tão barato pra fazer, sabe? Qualquer dinheirinho que você ganha com bilheteria mundial já é alguma coisa. Eu acho que logo em breve a gente vai ver um reboot de Atividade Paranormal. Ah, não, Eu tenho isso na minha cabeça. Toby Begins. Tá. Maguinho, vou jogar pra você mais uma franquia que volta e meia também voltam a dizer que vai voltar. Na verdade, eu vou botar dois no balaio porque envolve o mesmo ator. Tô falando de Rambo e os Mercenários. Ah, o Rambo há pouco tempo falaram que ia virar série. O Stallone ele ficou quietinho durante uma semana e depois ele foi a público dizer que não era nada daquilo. E o Mercenários, ele mesmo fala que vai voltar um. Estão até fazendo Expendables. Quem é que será os Mercenários só de mulheres? Só de mulheres. Tem um papo também de série dos Mercenários. Pois é, exatamente. O que você acha, Maguinho? Encerrou? Já deu mesmo? Você tava falando e eu tava aqui pensando, cara. Eu vou ser bem sincero assim. A franquia Rambo, ela termina. E eu acho que assim, o que ele fez, né? Eu acho que assim, ele fica muito contente que ele conseguiu introduzir a versão do Rambo do século XXI na franquia The Expendables. Cara, se você falar mal do Rambo 4, eu vou arrancar Rambo sua traqueia 4? Com a minha mão. Não, peraí, você não tá aí. Deixa eu. Eu arranco a sua traqueia com a minha mão. Eu acho. Eu acho que a franquia Rambo é muito boa e o 4 é muito legal. Na minha opinião, é o pontapé inicial de como a condução dos Mercenários é. Eu entendo o que você tá falando, Magui, mas eu acho o seguinte, são personagens diferentes, né? O que ele faz no Rambo e o que ele faz no Mercenários. O que o Stallone faz, né? Até porque o John Rambo é totalmente diferente do Barney Ross, né? Mas eu entendo o que o Magui tá falando, porque o Rambo... É a primeira vez que você vê o Rambo dependendo de outras pessoas. Exatamente, claro. Né? Claro. E aí você vê ali um embrião do que seria os Mercenários. Agora, a franquia Rambo, ela tem o quarto filme, ele encerra. Aquilo ali é um final maravilhoso. E se você vê principalmente o primeiro e o segundo, novamente, até um pouco do terceiro também, que eu revi há pouco tempo, ele quer fazer de tudo, mas menos voltar para os Estados Unidos. E é uma coisa que ele tem que encarar no quarto filme, né? A questão toda de voltar para casa. Eu acho que ali ele pontuou. Ponto final. Assim como o Stallone botou no Rock, né? Pronto. É uma ponto final. Pronto. Sim, concordo com você. Essa questão toda da série de ser o filho dele, eu veria. Amarradão que eu veria. Mas eu não sei se funcionaria. No fundo do coração, como fã, eu não sei se funcionaria. Mas você acho veria que a primeira temporada. É meio a ideia do Duro de Matar, sabe assim? Você vamos veria botar a um cara mais novo. Até a série ser cancelada. Ah, não vejo muito espaço pra uma série dessa, não. A menos que tenha uma temporada. Agora, Mercenários, cara, na boa, eu gosto muito do segundo filme. Eu me diverti demais naquele filme no cinema. Muito legal, Chuck Norris. As pessoas rindo deles mesmo, sabe? Eles brincando com as franquias deles. Estão todos soltos ali, né, Marcelo? Todos... Pois é. Não, é isso. O terceiro... É aquela homenagem à franquia. O terceiro, eu não sei o que aconteceu com o Stallone de escrever aquilo ali que foi o terceiro. Então, assim, se é pra embarcar na ideia do terceiro... Para por ali, deu. Né? Pra mim já deu, entendeu? Se é pra continuar, vamos trazer quem a gente ainda não trouxe. Não precisa. Mas aí também, Marcelinho, se você for analisar os três filmes, Cara, você já homenageou a galera toda dos anos 80. Toda não. Cara, não. Mas. Steven Seagal não fez nenhum. Cadê o Steven Seagal? Tá, enfim. Cadê perdeu, o Jack Chan? Deu o bonde passou, ele não viu, pô. Esquece. Cadê o Jack Chan, cara? O bonde passou, ele não viu, pô. Não, eu quero ver o filme de novo e eu quero que o vilão seja uma versão cibernética do Jean-Claude Van Damme. Só a cabeça num robô. Os mercenários, eles não precisam nem matar ninguém, não, cara. Se você fizer um filme dos caras numa mesa redonda, só contando história deles de mercenários. Porra. O filme seria feito em flashback, assim. Eles o filme cantando... inteiro naquele bar. Lembra aquela vez que eu fiz isso? Lembra aquela vez que, ele, que eu fiz isso? Aí mostra a história do cara fazendo aquilo. Aí pula, pula. Flango. Lembra quando eu fiz aquilo? Entendeu? Tipo sketches, né? Só isso. É, o filme pode eu ser vi. Uma grande mesa redonda de bar e eles contando Exato. Cada um uma história de 10, 15 minutos de cada um. Perfeito. Nossa. Olha só, então pra fechar bonito, essa franquia eu quis deixar pro final porque ela toca o nosso coração. Ninguém melhor do que o Renatão pra expressar se essa franquia realmente tem que ficar morta ou ela volta com tudo, porque ela, essa franquia ela tem o dom de renascer o tempo todo com outras caras. Exterminador do Futuro. Completa essa trilogia nova ou deixa quieto e vamos fingir que terminou no segundo? Deixa quieto, né? Vamos fingir que nada aconteceu. Ninguém lembra desse filme, ninguém viu. É porque é aquela coisa, é legal porque o Stallone tava de volta, sabe? E Stallone, o carisma não. dele é... Stallone não. Stallone não, perdão. Schwarzenegger. O carisma dele é incrível no papel, cara. Mas, nossa, já deu muito tempo. Já deu desde o terceiro. Não tinha motivo ter o terceiro. A história fechou redonda, bonitinho no segundo. Na época, era quase impossível eles não fazerem o terceiro. Que foi feito, vamos lembrar, 10 anos depois do segundo. O Schwarzenegger, toda entrevista dele, tinha que responder sobre o Exterminador do Futuro. Ah, não vai fechar a trilogia, não vai fechar. Ele falou, bom, a gente vai fechar a trilogia. Você sabe que eu, comparação com esse último, eu não acho o terceiro tão ruim quanto esse último, por exemplo. E eu vou te falar uma coisa, como fã da franquia, eu até gosto do Salvação. Ah, não. Eu gosto, porque eu acho que tem um clima ali legal no Salvação. Pô, eu revi o Salvação. Ele não funciona. Ele não funciona. É que o Mac D não é um diretor. Pô, o Mac D é um lixo e o Sam Worthington é horroroso. Maguinho, Exterminador do Futuro. Já se perdeu. Deu... Cara, acabou o segundo, ele dando tchauzinho e derretendo, acabou, cara. Fechou. Vocês repararam que essa franquia, quando a gente fala dela, a gente fala com uma dor, parece, Sim, né? Sim, óbvio. Por isso que eu deixei ela por último. Porque, tipo assim, todas as outras a gente fala, pô, estragou e tal, pô, galhofa, pô, lá vem merda, lá vem não sei o quê. Mas essa não, cara. Essa, tipo, fechou tão bonito, tão legal. Os dois primeiros são tão bons. São tão bons. Que dói ver a tentativa de sugar o máximo daquela coisa que pode dar. Dói você ver um nome, né, Renatão? Um nome. Você quer ver eu fazer vocês dois mudarem de opinião em uma frase? Em 2017, ano que vem, essa franquia volta pro James Cameron. Caraca, eu vou. Já tem pré-venda já, Marcelo? Se ele acorda um dia e fala assim: quer saber? Eu vou encerrar essa a minha trilogia. Minha trilogia é James Cameron. Eu duvido que vocês não correm pro cinema, vai ficar na primeira fila ali pra ver esse filme. Não, eu vou correr pro cinema, cara. Mas vai ficar. Mudaram de ideia. Cara, se eles fizessem o segundo filme dessa nova trilogia, eu também iria ver. Mas eu não sei, fica aquele. Será que o James Cameron vai salvar realmente? Já passou tanta coisa ruim, né, cara? Ele mesmo já fez tanta coisa. Ô, Renatão, só pra pegar a deixa, agora nós vamos ter mais 3 avatares, né? Falando em franquias desnecessárias, a gente precisa de mais 3 avatares ou você acha que vai valer a pena? Não, cara, a gente teve o primeiro só, que foi legal, foi o melhor teste de câmeras e efeitos especiais. É legal pra gente experimentar o que ele tá fazendo. Ele quer explorar, na verdade, né? No fundo do mar... Geografia do planeta, muita coisa no fundo do mar, então ele tá criando muitas coisas pra fazer filmagens assim, embaixo d'água e tal. Sim. Então, tipo, nisso o James Cameron tem muita propriedade, cara. Sim. Pois é, eu acho que visualmente o Avatar até hoje é um filme espetacular. É sublime, eu concordo com você. E assim, poucos filmes eu tive uma experiência no cinema como eu tive com o Avatar no 3D, na questão 3D, na questão da linguagem. A maneira que o James Cameron ele trouxe o 3D de volta com o Avatar. E agora, né, tá muito batido, o 3D hoje em dia não funciona tão bem. E é bom que o James Cameron volte com um filme onde o 3D funciona de novo. Tô curioso, tudo que ele lança eu fico muito curioso. Por isso que eu falo, se ele voltar pro Exterminador... Eu tô junto. Fora isso, tô fora. Queria só passar rapidinho nessas franquias novas, né? Esses Young Adults, essas franquias que agora a gente vê pra um público muito direcionado, Jogos Vorazes, os Divergentes, os Maze Runners, os Crepúsculos da vida. Em sua maioria são baseados em livros e tem começo, meio e fim. Vocês acham que também são franquias que funcionam no primeiro e talvez não funcionam no resto? Ou vocês acham que não? Que que dá pra caminhar mais um pouquinho, até esticar, sair um pouco fora dos livros, enfim. Tendo um bom material de base, sabe, eles são baseados em livros pros young adults, né? Então, partindo de um bom material de base e sendo feito uma boa adaptação, tem como ser uma franquia continuada. Por exemplo, a franquia dessas que eu acho a melhor, que é a dos Jogos Vorazes, você consegue fazer agora, cara. Você pode fazer, tipo assim, filmes sobre os jogos mesmo, sabe? Que é a parte mais legal, realmente, da franquia. E dá pra continuar, dá pra você continuar explorando isso. Agora, se num geral essa grande moda dessas adaptações teens vão continuar, acho que não, cara, porque... Já caiu num buraco negro, já. É, porque é aquilo que eu comentei, acho que no filme de março. A gente tem o Crepúsculo, que foi, tipo, o primeiro, o grande sucesso teen. A gente tem os Jogos Vorazes, que são os bons. O Divergente, que ninguém se importa, sabe? E a gente tem os outros que nem segue, tipo, Bússola Dourada, o Jogo do Exterminador. Eu acho que tendo um bom material, ela consegue fazer mais algumas coisas. Mas, do jeito que tá, não vejo muito futuro, não. É muito modinha. Esse tipo de filme não me pega, eu não vi nenhum deles. Tem que ter material, cara. Tem que ter material bom pra que a adaptação seja favorável. Eu só queria citar, antes de encerrar o cast, dois exemplos que eu acho perfeitos de diretores e produtores, enfim, que têm os direitos do filme, né, que trabalharam nos filmes originais e falaram: chega. O Zemeckis chegou a falar exatamente isso: enquanto eu estiver vivo, não será feito mais filmes desse gênero. Agora, quando De Volta pro Futuro fez 30 anos, ele deu essa entrevista, bateu o pé, não vai ter reboot, não vai ter continuação. Não, tomara mesma que ele viva pra sempre, né, cara? Pois então. Pois tomara que ele seja mumificado, enfim. Okay. E a outra franquia é O Poderoso Chefão, que na época, eu lembro que assim que saiu o terceiro, muito se falou, né, dele fazer um quarto, o DiCaprio. Volta e meia era indicado pra entrar na família Corleone e tal. Nossa, cara. E ele sempre falou que não faria, o que não deixaria ser feito e tal. São diretores que ainda têm um nome em Hollywood e conseguem segurar as franquias, né? Vocês acham que caberia um De Volta pro Futuro 4 ou um Poderoso Chefão 4? De Volta para o Futuro, eu acho que no mundo que a gente vive, daria. Se vai ser bom ou se vai ser ruim. Mas aí seria com Michael J. Fox, com o elenco original? Acho que não... Mas enfim, tem plot pra isso. Tem. Agora, o Poderoso Chefão, pelo amor de Deus, não. Porque o Poderoso Chefão é o Michael Corleone. E ele, spoiler pro Poderoso Chefão 3, mas ele morre no terceiro. Não, filme. Sim. E outra coisa, quem não viu, quem é fã de cinema e não viu os três, desculpa, é um belíssimo filme de 9 horas. O Poderoso Chefão é, assim como eu acho que De Volta ao Futuro, é a relação do Marty com o Dr. Brown. Sim. Enfim, e se não tiver, o que, que adianta, né? Eu acho que é assim, Marcelo, você tocou no ponto-chave. A ligação dos três filmes, narrativamente, é fantástica e não cabe nada, nem um prico. Não cabe nada. Aquela obra é genial e ela está ali, e deixa ela ali, cara. Aí quem não viu, veja. Perfeito. Eu, Renatão, queria agradecer a sua presença, queria agradecer a presença do Maguinho. Vou começar com você para se despedir. Tem algum recado para a galera? Cara, queria agradecer a vocês pelo convite, mandar um abraço para todo mundo que está escutando Ratoscast, todo mundo que dá um feedback, todo mundo que dá ideia. E queria convidar vocês a continuarem fazendo isso, cara. É muito importante para a gente esse contato com vocês, essa participação com vocês. Mandem ideias de temas, ideias para Clash. E queria deixar aqui minhas redes sociais, meu Facebook e Instagram, caso alguém queira entrar em contato comigo, me seguir e curtir minhas fotos, que são muito legais, /RenaMaciel com dois L's, e curtir minha página no Facebook da Roleplay Produções. A gente tá sempre fazendo eventos de cultura pop, coisas ligadas a Game of Thrones e esportes em geral. A galera que curte League of Legends, fica ligado lá que sempre tem coisa maneira. Muito bem, Renatão, obrigado. Maguinho? É um grande prazer estar sempre aqui. O público, o nosso ouvinte, é peça fundamental nisso. A gente faz isso aqui com muito amor e carinho pra vocês, entendeu? A gente também um pouco, né, Maguinho? Claro, gosta, claro, né? É puro prazer, cara. Vocês não queiram saber, assim, são duas mãos, é pra vocês, mas é pra gente. Porra, também, a gente precisa disso. Eu acho genial, cara, isso traz um bem muito, muito grande. Querendo bater um papo comigo na minha rede social, Facebook, Marcelo_Perelo. E nas redes sociais do Bar Calabouço, temos Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, muita coisa boa acontecendo no mundo do rock no Rio de Janeiro. E é isso aí, gente. Um abraço a todos e até a próxima. Muito bem, agradecendo mais uma vez a participação dos dois. Esse cast, assim como essas franquias todas que a gente já falou, já deu. E nós vamos encerrar por aqui. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcipreste com Y. Ratoscast agradece a sua companhia. Um abraço e câmbio final. filme Resident, a franquia Resident Evil, eita porra,